chances eles têm contra tudo. Você sempre falou, mas agora não quer saber. Eu não esqueço um rosto, não volte nunca mais. Marginal, marginal. Marginal, marginal. Marginal. Mas foi na rua e se...